era de verdade. Você jurava me amar com facilidade e eu caí. Te amo nessa boca era frase ensaiada. Mesmo fazendo o que fez, falou que me amava. Amava nada. Chama de amor, enfia naquele lugar, cê nunca me amou. Amava porra nenhuma, pega isso que chama de amor. Enfia naquele lugar, cê nunca me amou. Amava porra nenhuma, pega isso que chama de amor. Enfia naquele lugar, cê nunca me amou. Escuta. Amava porra. Achei que era de verdade. Você jurava me amar com facilidade. Eu caí. Te amo nessa boca era frase ensaiada. Mesmo fazendo o que fez, falou que me amava. Amava nada.